pra você se lembrar. Pois somos pobres honrados na maneira de falar. Mas a polícia tem uma arma fatal que sempre toma tudo fora do seu normal. Então eu digo, essa não é a questão, pois eles sempre querem ser os donos da razão. Pessoa no momento inoportuno. Estamos num país totalmente desigual, onde as pessoas me ignoram e julgam irracional. Nada se compara com pessoas tão legais que nos tratam tão bem, dizem que somos iguais. E no momento, minhas ideias são refletir, tentar alcançar um lugar que eu possa ir. Ei, mano, pare, fique onde está. Nesse mundo em que vivemos, tudo apressa se acabar. Respeite a gente para ser respeitado. Com esse dilema, vai ser meu aliado. Eles enquadram pessoas que não tem nada a ver. Olha, vem forçado para perceber. Não te conhece, te julgam pelas aparências. Indiretas pra você, te consideram marginal. Caráter moral.